Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. And Blurred Lines, our next guest is the hottest producer in music, here to perform his song Happy from the movie Despicable Me 2. Please welcome Pharrell Williams. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. High. Yeah. Well, give it all you got, don't hold it back. Yeah. But I should probably warn you, I'll be just fine. Yeah. No offense to you, don't waste your time. Here's why, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Who wants to clap? Um espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno e hoje, como viram, começámos o nosso programa muito bem dispostos. Começámos então com o Pharrell Williams, com Happy, ao vivo da Ellen DeGeneres. Este é um cantor, compositor, rapper, produtor musical, baterista e estilista norte-americano. Esta música pertence ao álbum Girl, que é o segundo álbum do estúdio e foi gravado neste ano, 2014, claro. O primeiro single divulgado foi esta música, Happy, que faz parte da banda sonora do filme Despicable Me 2. Foi composta e produzida pelo próprio cantor, com lançamento em 2013 no iTunes Store. De seguida, continuamos em autoestrada com Calvin Harris, com Summer, ao vivo do Radio First Big Weekend 2014, em Glasgow. Este é um produtor, músico, letrista e DJ escocês. Esta música foi lançada como single em 2014, mas neste mesmo ano, ou seja, este ano, 2014, Harris divulgou 15 segundos da música no Instagram e ainda depois este ano, quando foi lançado digitalmente em determinados locais, fez a sua estreia na Rádio Capital FM. De seguida e por último, nesta parte, vamos ter a Ariana Grande com Problem, ao vivo da Radio Disney Music Awards de 2014. Esta é uma atriz, cantora e compositora norte-americana. Esta música tem a parceria da rapper australiana Iggy Azalea. A canção foi lançada este ano como o primeiro single do segundo álbum de estúdio chamado My Everything. Bem, e vamos ficar por aqui por agora, depois eu volto com mais músicas, portanto, até já! Glasgow, my name is Calvin Harris. I just want to say what a pleasure it is to be back in Scotland. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, Pastor, you sound absolutely incredible. Make some noise for yourselves. I want to see your hands in the air right now. Oh, Ziggy X. What you got? Smart money, then I'll be better off without you. In no time, I'll be forgetting all about you. You're saying that you know, but I really, really doubt you. Understand, my life is easy when I ain't around you. Iggy, Iggy, too biggy to be his present. I'm thinking I love the thought of you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit. I let you go, let you back. I finally learned my lesson. No half stepping either, you wanted or you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby boo, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what? Sejam bem-vindos à nossa segunda parte do nosso fabulástico programa espetacular. Vamos iniciar então com Bastille, com Pompeii, ouvindo do Radio First Big Weekend em Derry, Londonderry. Esta é uma banda inglesa formada em Londres em 2010. Esta música pertence ao álbum Bad Blood, que é o álbum de estreia lançado em 2013. A composição da letra é inspirada em Pompeia, um antigo povoado romano que foi destruído, desapareceu, no ano 79 d.C., depois de uma erupção do Monte Vesúvio. De seguida e por último nesta parte, vamos ter Pitbull, com a participação de Keisha, com Timber, ao vivo dos American Music Awards 2013. Pitbull é um rapper, cantor e compositor norte-americano de ascendência cubana. Esta música está contida no seu segundo EP, Meltdown, de 2013. Conta, como eu disse, com a participação da cantora sua compatriota, Keisha. Foi composta por os dois, juntamente com Priscilla Renea, Brian Stanley Isaac, Peb Sebert, Lee Oscar, Kerry Oscar, Greg Errico, Dr. Rook, Circuit e Sermstyle, sendo produzida por estes três últimos. O seu lançamento como primeiro single da reedição do disco ocorreu em 2013. E pronto, vamos ficar com estas músicas e eu volto outra vez para as despedidas e para mais uma música, portanto, até já! Yeah. close your eyes. Thicker than a boiler spill. She says she won't. pronto, chegamos ao fim do nosso programa espetacular. Deixo já aqui as minhas despedidas. Até para a semana. Espero que tenham se divertido. Eu diverti-me. Obrigado pela audiência. E aguardo o vosso feedback na página de Facebook e no grupo de Facebook. Juntem-se a nós. Ouçam-nos. Acrescentem os vossos amigos, os namorados, conhecidos, por aí fora. O que nós agradecemos. E vamos então à nossa última música, que vai ser Beyoncé com Jay-Z, Drunk in Love, ao vivo do O2 em Londres, no Mrs. Carter Show World Tour 2014. A Beyoncé é uma cantora, compositora, atriz, dançarina, coreógrafa, produtora, diretora de vídeo e empresária norte-americana. Esta música pertence ao álbum Beyoncé, que é o 5º álbum de estúdio lançado em 2013. Conta com a participação do rapper e marido da artista Jay-Z, sendo que foi composta pelos dois intérpretes, com o auxílio de Noel Fisher, André Eric Proctor, Russell Diaz, Brian Sokol, Timothy Mosley e Jerome Harmon. E a produção ficou a cargo de Details e Knowles. E pronto, espero que gostem desta música. Portanto, até à próxima semana. Tchau, tchau. Surfing on this, surfing all on this, surfing all on this.